notícia pra você, surpresa. Notícia boa pra acabar tristeza. Não te esqueço, pois sou teu amigo. Seja na água ou no fogo, eu estou contigo. Em frente a este deserto dando glória, porque depois da luta tem vitória. Minha palavra reverte a sentença, porque eu sou Deus de providência. Antes que Sara mandasse Agar ir embora, que a água acabasse a terrível hora, chegasse de fato eu já tinha uma fonte. Antes que o profeta Elias fosse para o ribeiro, um tempo de seca e grande desespero, eu já tinha carne e pão lhe esperando. Antes que Amã agisse contra o povo meu e fizesse uma forca para Mardoqueu, eu já havia repreendido o sono do rei. Nunca fui surpreendido, pois eu sei de tudo. Estou no passado, presente e futuro, e tudo está debaixo da minha lei. Tem providência pra você, surpresa. Notícia boa pra acabar tristeza. Não te esqueço, pois sou teu amigo. Seja na água ou no fogo, eu estou contigo. Em frente a esse deserto dando glória, porque depois da luta tem vitória. Minha palavra reverte a sentença, porque eu sou Deus de providência. Acalma o teu coração, pra que tanta inquietação? Não deixe o medo dominar, eu estou no controle, vai passar. Tá preocupado com o quê? O Deus da provisão sou eu. Não te abandono, sou teu dono e o teu problema também é meu, porque eu sou providência na tua casa, na tua família. Eu sou a providência certa que você precisa. Na hora exata eu chego e supro a necessidade. Não vai faltar, não vai morrer, porque vai ter milagre. Sou providência no deserto, pois estou bem perto. E quando eu opero, ninguém pode impedir. Despreocupa, pois o Deus da providência já está aqui. Tem providência pra você, surpresa. Notícia boa pra acabar tristeza. Não te esqueço, pois sou teu amigo. Seja na água ou no fogo, eu estou contigo. Em frente a esse deserto dando glória, porque depois da luta tem